Se ainda perguntar pra mim do que eu já sinto falta, fica fácil lembrar de nós dois. Eu mesmo que escolher entre feijão e arroz. Se me beijar agora é melhor que depois. Eu tô me acostumando aqui com medo da rotina. Já comprei outro cachorro e conheci outra menina foda aqui. Ela já sabe que eu sou seu. Eu não devia ter te procurado assim e te ligar antes de dormir. E aí, como é que tá aí em casa? Eu sinto tanto a sua falta. Eu só quero conversar e ouvir qualquer palavra apaixonada. E que essa saudade não passe. Eu preciso desligar, mas só você que sabe me acalmar. Perguntar pra mim do que eu mais sinto falta, fica fácil lembrar de nós dois. É o mesmo que escolher entre feijão e arroz. Se me beijar agora é melhor que depois. Eu tô me acostumando aqui com medo da rotina. Já comprei outro cachorro e conheci uma menina. Mas é que ela já sabe que eu sou devia ter te procurado assim pra te escutar antes de dormir. E aí, como é que tá em casa? Eu sinto tanta sua falta. Eu só quero conversar e ouvir qualquer palavra apaixonada. E essa saudade não passa. Eu preciso te ligar. E aí, como é que tá aí em casa? Eu sinto tanto a sua falta. Eu só quero conversar e ouvir qualquer palavra apaixonada. E essa saudade não passa. Eu preciso te ligar. Só você que sabe me acalmar. Só você que sabe me acalmar. Como é?